Conversas na Rota das Freguesias. Olga Bandeira, Presidente da Junta de Freguesia de Lagares da Beira, em discurso direto na Boa Nova. Este programa tem o apoio Farmácia Monteiro, Queijaria Estrela Artesanal, Amadeu Gonçalves Cura e Filhos Limitada, Centro Paroquial de Solidariedade Social de Lagares da Beira, Grafilag, Gráfica Lagarense, FTP Vinhos, Proturbo, Componentes Eletromecânicos Limitada, Bar da Carvalha e Crédito Agrícola. Na Rota pelas Freguesias, a Rádio Boa Nova dá hoje um salto a Lagares da Beira, uma freguesia do concelho de Oliveira do Hospital, que a distar poucos quilómetros da sede de concelho, registou à data dos censos de 2011, 1.398 habitantes. Com o estatuto de vila, Lagares da Beira é conhecida pelas tradições e pela vivacidade das suas gentes, que ano após ano continuam a manter viva uma freguesia conhecida aqui e além fronteira do concelho de Oliveira do Hospital, terra do Carnaval da Beira Serra. Lagares da Beira é igualmente local de empresas, de associativismo, de cultura, de educação e de desporto. Aqui a vertente humanitária tem também um peso significativo, com a forte presença do Corpo de Bombeiros, que de um modo particular acode à freguesia, toda a zona norte do concelho de Oliveira do Hospital, e de um modo geral auxilia na prestação de socorro, quer no concelho, quer em toda esta região. Uma realidade que não é alheia a Olga Bandeira, a Presidente da Junta de Freguesia de Lagares da Beira, que nesta edição do programa Conversas, da Rádio Boa Nova, é então a nossa convidada para iniciarmos uma rota por Lagares da Beira. Olga Bandeira, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova, ao programa Conversas na Rota das Freguesias. Foi eleita pelo Partido Socialista para presidir aos destinos de Lagares da Beira. Importa, porém, conhecer a autarca. Olga Bandeira, mais uma vez, bem-vinda. Quem é Olga Bandeira? Boa tarde. Quero, antes de mais, felicitar a Rádio Boa Nova pela iniciativa que tem em fazer esta rota pelas freguesias. É uma forma simpática de todos nós ficarmos a conhecer um pouco mais de cada uma delas, e eu particularmente fico muito satisfeita por também ter a oportunidade de vir falar sobre a freguesia que escolhi um dia e que adotei pelo casamento, para entrar já um pouco a dar a conhecer um pouco, portanto, como é que eu vim parar a Lagares da Beira. Eu estou em Lagares da Beira há cerca de 30 anos, vim pelo casamento, portanto, o meu marido é aqui de lá, e tenho 53 anos de idade. E sou técnica de serviço social, não trabalho aqui no concelho, trabalho em Góis, um pouco longe, mas sempre me interessei pela freguesia e pronto, sempre pensei que um dia poderia dar alguma parte do meu tempo e daquilo que poderia fazer por esta gente. A freguesia acolheu-me muito bem há 30 anos atrás e, portanto, acho que foi uma das maneiras também de lhes poder retribuir o acolhimento que me prestaram na altura e que continuam a dar-me diariamente. Sente-se uma filha da terra? Sinto-me, sim, uma filha da terra. Aliás, eu já sou mais de Lagares do que de Coimbra, que é a minha terra natal. Portanto, de maneira que sinto-me como que em casa. Muito bem. Olga Bandeira, em 2013 surgiu então a oportunidade de dar então mais de si à freguesia que a acolheu. O que é que de facto a motivou a abraçar este projeto político e autárquico? Olha, há dois motivos essenciais. Um, talvez o seguir a tradição que vem da família. É isto porquê? Porque quando eu conheci o meu marido, o pai era presidente da Junta de Freguesia. Quando casei, em 86, o meu marido era presidente da Junta de Freguesia. E em 2013, respondendo um pouco ao apelo de pessoas que, pronto, que muito considero da terra, depois de conversar e de ponderar bastante sobre esse passo, resolvi aceitar o desafio. Aceitar o desafio numa perspectiva de poder dar continuidade ao trabalho de quem estava na altura, pronto, e que me acompanha ainda hoje no executivo. Portanto, foram principalmente estes dois passos, a minha vontade de poder dar alguma coisa à terra, também prolongar um pouco esta tradição de família e responder realmente ao apelo que me foi feito por pessoas. Portanto, ainda quem estive. Ainda que indiretamente sempre esteve muito por dentro da vida da freguesia de Lagares da Beira, pelos laços familiares. Exato. Portanto, sempre esteve muito, muito por dentro disso. Mas ainda antes do sufrágio, antes do dia das eleições, a sua eleição já era um dado adquirido, portanto, dada a falta de uma lista adversária. A Olga Bandeira, portanto, protagonizou a única lista que em 2013 foi candidata à freguesia de Lagares da Beira, uma freguesia de dimensão do Conselho de Oliveira do Hospital, portanto, não será das mais pequenas, tem mesmo o estatuto de vila. Como é que comenta ou como é que olha o facto de não ter surgido mais nenhuma lista adversária, opositora à sua? Olha, para ser franca, isto é como que uma vitória amarga, porque... Não deu luta, portanto, era uma... Quando eu me candidatei, não sabia, nem imaginava que isso ia acontecer, portanto, eu quando me candidato é com a perspectiva de que vai surgir mais uma ou duas listas, consoante a vontade de cada um. Da maneira que quando me informaram que, olha, efetivamente não vai ter mais ninguém a concorrer consigo. É aquela vitória que nós sentimos-nos bem, porque é bom ganhar, e nós quando nos pomos neste tipo de situações é para dar luta e para ganhar, mas por outro lado é uma vitória amarga porque não pude disputar em pleno esta vitória. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, perfeitamente. Pronto. Mas estaria tudo bem por Lagares da Beira, que não tenha por isso motivado a criação de uma lista adversária, ou de facto do outro lado as coisas não estariam preparadas no sentido de se ali formar uma lista adversária? Sim, eu penso que será mais por esse ponto. Não estariam reunidas as condições, ou não teria havido consenso para formar uma lista e para haver alguém capaz de se apresentar como cabeça de lista pelo PSD, neste caso. É uma coisa que realmente tenho pena que não tenha acontecido. Seria muito mais interessante, muito mais aguerrido, mas é como digo, eu penso que de qualquer das maneiras a vitória seria minha e, portanto, estaria sempre à vontade para concorrer com outra pessoa. Muito bem. Olga Bandeira, portanto, já justificou a sua entrada nesta vida política e autárquica com este percurso familiar e já partilhou connosco que sempre a preocupou o rumo da sua freguesia. Portanto, de alguma forma, fosse o seu sogro ou o seu pai, o presidente, ou o seu marido, peço desculpa, o presidente da junta de freguesia, de alguma forma sempre a preocupou o rumo que levava a freguesia. Há pouco também lhe perguntava se seria por estar tudo bem em Lagares da Beira que não apareceu uma lista adversária. Agora pergunto-lhe assim: enverdou por este projeto porque queria dar seguimento ao trabalho que vinha sendo feito pelos anteriores executivos, mas certamente não estará tudo bem em Lagares da Beira. Sim, pronto, isto é como tudo na vida, não se pode ter tudo de uma vez, há coisas sempre que estão em falta, e certamente que Lagares também tem as suas lacunas, para poder comatar um dia e logo que seja possível. De qualquer das maneiras, eu gostava também de referir, e foi uma coisa que não fiz há pouco, que a minha entrada como presidente da junta de freguesia não vem só de laços familiares ou do apelo que me foi feito, porque eu, durante todos os mandatos anteriores, fui também a presidente da Assembleia de Freguesia, portanto estava muito por dentro, é evidente que não de forma de executar, mas estava por dentro de tudo aquilo que se ia passando na freguesia. E, portanto, achei que realmente teria uma mais-valia para poder ingressar na presidência da Junta. Olga Bandeira, recém-chegada ao comando da Junta de Freguesia, até porque leva pouco mais de um ano de mandato autárquico e já com um problema grande em mãos para resolver. Falamos de saúde, ou melhor, da falta dela, não é? Por Lagares da Beira, porque falta médico, a população desde maio passado está então desprotegida no que respeita ao médico de família. Ainda recentemente, julgo que já neste mês de abril, houve mesmo lugar a uma manifestação na sua freguesia. Um problema difícil, qual é que é o ponto de situação relativamente a essa situação? Vamos fazendo uma retrospectiva em relação à temática e à polémica, realmente a saúde é uma das coisas que mais nos aflige como pessoas humanas, não é? Como pessoas que somos. Foi com grande tristeza que a 4 de junho de 2014 recebemos na extensão de saúde de Lagares da Beira uma informação da senhora diretora à altura, na altura que era a doutora Aldina, de que não haveria consultas por falta de clínico. É evidente que isto transtornou toda a população. Como sabe, a população é envelhecida. Tem fracos recursos económicos, isto eu já pude referir isso também a colegas seus, mas nunca é demais frisar. Não tem recursos para recorrer ao privado e, portanto, foi uma situação que eu recebi e que não estava a contar com ela. Pronto, logo passado um mês nós começámos a tentar resolver a situação, consegui recorrer ao Sr. Presidente da Câmara para tentar ajudar com os conhecimentos que teve. Ele foi incansável nesse aspecto. Fomos tentando, através do diálogo e do bom senso, que fosse colocado um clínico na extensão, porque é uma extensão que eu estou há 30 anos em Lagares, já existia clínico e, portanto, não se compreende que hoje em dia não tínhamos um clínico em Lagares. Era médico diariamente, todos os dias? Era um médico, era sim, era uma médica que diariamente estava na extensão de saúde. E agora esta ausência deve-se a que aposentação? Esta ausência deveu-se à aposentação da médica, entretanto foi colocado um novo médico na extensão, mas por questões pessoais e talvez profissionais, o clínico abandonou a extensão, procurou outro tipo de situação, de certeza, e pronto, e ficámos com a população a descoberta em questões de saúde. E assim está. E assim está. Pronto, nós tentámos, como eu disse, que tudo se resolvesse da melhor forma. Fomos, através de ofícios, através da conversação, entrando em contacto com o ACES do Pinhal Interior Norte, com a ARS, não foi possível colocarmos aqui um médico. Como sabe, o Sr. Presidente da Câmara também se disponibilizou a ceder a habitação, portanto, alojamento, a quem quiser vir para o Oliveira do Hospital. E, portanto, foi disputado todo um processo que conseguimos chegar ao ponto de abrir um concurso para dois clínicos em Oliveira do Hospital e que fosse também possível que alguns clínicos aposentados pudessem regressar ao Serviço Nacional de Saúde. Isso seria realmente o ideal para podermos colmatar a falha, não só em Lagares da Beira, mas a nível do concelho, como sabe, não é só em Lagares, outras freguesias do concelho também têm este problema. Mas dizia eu que não foi possível através do diálogo. E como sabe, as pessoas, quando recorrem a nós, junta de freguesia, têm aí a noção de que não é da responsabilidade da junta de freguesia a falta de clínico na extensão de saúde, mas vê em nós um meio para conseguir que isso venha a ser resolvido. Porquê? Porque somos nós que estamos mais perto, porque somos nós que damos a cara por eles e porque somos nós que estamos ali para os defender em todos os momentos. De maneira que as coisas foram-se protelando e eu tentava dizer às pessoas que tudo está a resolver, vamos tentar da melhor maneira, só que as pessoas também atingem limites. E o limite está a chegar ao fim e tivemos que dizer basta, tivemos que realmente fazer alguma coisa para demonstrar o quanto nos desagrada esta situação. Porquê? Porque a falta de médico, seja onde for, e isso nós vemos por nós também, e somos pessoas mais novas, que nos traz insegurança. É como que eu costumo dizer que o médico, o padre e os serviços policiais são aquilo que nos dá segurança, que nos transmite segurança. Certo. E pronto, e nesse sentido tivemos mesmo de enveredar por outros caminhos. E essa manifestação já deu fruto, já tem alguma garantia ou nada? Sim, pronto, eu tenho estado em conversações com o Sr. Presidente da Câmara, porque ele tem sido realmente um ponto fulcral para nos ajudar a resolver esta situação, e penso que sim, penso que já há uma luzinha ao fundo do túnel. Vamos realmente aguardar com alguma serenidade, eu digo alguma serenidade, para que as coisas se venham realmente a resolver e para que a extensão de saúde de Lagares tenha realmente um clínico para poder satisfazer a população. Porque não temos só a população adulta, nós temos também a vertente da população infantil, também temos a saúde materno-infantil, que tem uma sala também preparada para isso e que também está a necessitar de ser ocupada, e portanto a extensão de saúde não está fechada, está aberta. Quando há necessidade de receituário, essa parte está resolvida em parte. Porquê? Porque tudo aquilo que pertence às doenças crónicas, a diabetes, a tensão arterial, é um problema fácil de resolver em questão de receituário, porque as pessoas dirigem-se à extensão e as receitas são encaminhadas para o centro de saúde e são-lhes passadas as receitas, mas só isso não chega. Nós temos outro tipo de situações em que é preciso fazer exames, os meios auxiliares de diagnóstico para detectar certas e determinados problemas, para resolver outros, tentar avaliar, fazer acompanhamento, e isso realmente só é possível se tivermos os papéis, como os idosos dizem, a população, que são as credenciais. Isso não só é possível que sem ser o médico a fazê-lo, como compreendo. Portanto, aguarda com alguma tranquilidade, portanto, que este problema seja resolvido. Um problema novo na freguesia de Lagares da Beira, este da falta de médicos, numa altura em que se assiste à resolução de um problema velho. Falamos da questão da Acibeira, que durante muitos anos esteve então associada a Lagares da Beira como um elefante branco da freguesia e até do concelho, uma pedra no sapato na freguesia de Lagares da Beira, e que nos últimos anos se tornou mais preocupante devido ao avançado estado de abandono e de destruição dos edifícios que ali se encontram. Um problema agora em fase de resolução, prevendo-se até ainda durante este ano a mudança da BLC3, a plataforma que está localizada aqui na zona industrial de Oliveira do Hospital, a mudança então para aquele espaço. Olga Bandeira, portanto, um problema velho que chega a ser resolvido durante o seu mandato autárquico, não sei se terá tido um papel muito ativo na resolução deste problema, julgo que não, mas de qualquer forma, como é que encara esta realidade? Olha, sinceramente, com agrado. Quero publicamente endereçar os votos de parabéns ao Sr. Presidente da Câmara, ao professor José Carlos Alexandrino, que teve um papel essencial neste processo. Como sabe, a Acibeira estava por ser utilizada, como disse, ao abandono, e foi através da Câmara Municipal que aquilo realmente começou a ser requalificado, quando da sua ida para lá, agora futuramente da BLC3. Vai ser, sem dúvida, uma melhoria, uma mais-valia para a freguesia, vai nos tirar como que do anonimato, digamos, vai nos colocar no mapa e vai ser realmente um ponto negro a menos no concelho, porque para além de ser na freguesia, o que nos agradava bastante, é também a nível de concelho que o problema fica resolvido e que certamente vai engrandecer também o concelho de Oliveira do Hospital, o facto da BLC3, que dada a dimensão da situação que abarca e de tudo aquilo para que foi concebida, as instalações que tinha aqui ou que ainda tem aqui na zona industrial realmente não são suficientes para abarcar tudo aquilo que é possível fazer, e penso que o ser transferida para Lagares da Beira é realmente bom para a freguesia, bom para o concelho e bom também para a BLC3 em si. Portanto, irá também certamente animar o comércio local, portanto, são elevadas as expectativas em torno desta requalificação e da mudança então da BLC3 para Lagares da Beira, que passará ali a funcionar como um centro do concelho na área da inovação e da tecnologia. Olga Bandeira, portanto, o problema em fase de resolução, falámos do problema da saúde, que é por esta altura o problema maior e que afeta a generalidade da população de Lagares da Beira, mas outros aspectos ainda a preocupam enquanto Presidente da Junta de Freguesia. No início desta entrevista, ainda em off, falávamos de questões relacionadas, por exemplo, com o saneamento. Qual é que é a situação na Freguesia de Lagares da Beira relativamente a esta matéria? E se espera ainda, durante o seu mandato, poder resolver estas questões? Sim, pronto. O saneamento em Lagares da Beira ainda não está, alguma parte que não está concluída, e foi realmente uma das nossas propostas, portanto, quando eu digo nossas, minha e do executivo que me acompanha, foi realmente uma proposta que fizemos, no sentido de tentar que houvesse a ampliação da rede de saneamento em Lagares da Beira, numa zona que vai da Rua Fonte Oliveira, Bairro dos Forninhos, Barroca Alta, pronto, uma parte que está ali a descoberto. Isso é realmente importante, porque o saneamento hoje em dia é uma das coisas básicas para o bem-estar de uma população. Claro, é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, exatamente. E, portanto, eu espero que ainda neste mandato as coisas sejam possíveis de resolver. Não é por falta de empenho deste executivo, porque nós somos que, como as abelhas, picam sempre, andamos sempre a picar, e vamos falando agora e amanhã e depois, pronto, e eu penso que sim, que mas vamos resolver. Mas já há projeto para essa ampliação? Sim, sim, já existe? Exato, existe um projeto, assim haja realmente possibilidades económicas, não é, e que sejam favoráveis à requalificação e, portanto, à manutenção e à continuação, digamos, do saneamento básico nesta zona de Lagares. Uhum, muito bem. Portanto, esse será, em matéria de problemas, o que mais... Sim, claro, que isto em colaboração com a Câmara Municipal, não é? Como deve compreender, porque as verbas, embora tenham sido diminuídas, não significativamente, mas para quem recebe pouco, é sempre muito pouco, e aquilo que nos retiram é sempre muito, de maneira que realmente terá que ser em conjunto com a Câmara Municipal a tentarmos resolver este claro, problema. Para obras desta dimensão, exatamente. Nunca a Junta terá capacidade de resolver. Cabe à Junta, no entanto, pressionar. Exato, certo? Exato. Olga Bandeira, Lagares da Beira é também conhecida pela iniciativa empresarial, portanto, falamos de uma freguesia que dista muito pouco da sede do concelho, no entanto, até bastante populosa, tem o estatuto de vila e são várias as empresas na freguesia de Lagares da Beira, ainda que certamente algumas de reduzida dimensão, empresas de base familiar. Esta é uma mais-valia para Lagares da Beira? Qual é que é a postura da Junta de Freguesia relativamente a estes empreendedores de Lagares? Pronto, como disse, a freguesia de Lagares tem algumas empresas, umas mais reduzidas do que outras, e eu ressalto aqui a fábrica de têxteis em Lagares, que ainda emprega uma boa parte de pessoas, de residentes, bem como outras de menor dimensão, ligadas aos alumínios, à serralharia, à construção, pronto, mais nesta base. É claro que isso é sempre uma mais-valia para a junta em si e para a população. E sempre há ainda a empresa de queijo, a Estrela Artesanal. A queijaria, Estrela Artesanal, Isso também. Depois os também. Pequenos negócios, cafés, sim, o comércio, a farmácia. Portanto, nós em questões de serviços estamos bem servidos. Nós temos a farmácia, temos a extensão de saúde, temos os CTTs que ainda estão alagados porque a Junta assume realmente a sua abertura. Os custos são suportados pela Junta de Freguesia. Temos a escola, que é importantíssima também, portanto, onde que pertence ao agrupamento, onde temos os ciclos, portanto, o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo, que poucas juntas de freguesia têm, e portanto isso também é uma mais-valia. E que animam a freguesia. Animam a freguesia, e temos ainda também as instituições, como a obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito e o Jardim de Infância. E também o Centro Social com o E depois lar, temos ligado à terceira idade o Centro Social e Paroquial de Lagares da Beira, onde tem o lar, centro de dia e, portanto, também o apoio domiciliário. Portanto, uma vasta componente de serviços, empresas, portanto, há ali também vários postos de trabalho, não é? Que são assegurados, ainda que nós saibamos que algumas empresas tenham estado a passar por momentos de alguma fragilidade, no entanto, mantêm-se ativas. É por isso que Lagares tem conseguido segurar as suas gentes? Sim, eu penso que isso que tem sido também um dos pontos de manutenção da população. Se bem que já começa a ser mais difícil, precisamente por esse motivo que apresentou, as dificuldades económicas porque todos atravessam. Isso é um problema que não é só de Lagares, é um problema a nível nacional, como sabe, mas a população de Lagares é uma população empreendedora, é lutadora, e por isso eu penso que ainda hoje conseguem manter abertas algumas empresas que estão no terreno. Em relação à nossa... a relação institucional, a empresa e a junta de freguesia, penso que corre da melhor maneira. Aliás, é nosso apanágio e é uma regra que todos os três impomos, o executivo, é que toda a gente, sem exceção, seja quem for, será tratada com a dignidade que tem direito, com a mesma seriedade, com a mesma frontalidade, com a mesma abertura de diálogo, e está sempre disponível para ouvir a população, quer seja para criticar no bom sentido, como para ouvir que as ideias que têm sejam ou não favoráveis, porque é através do diálogo realmente que nós conseguimos manter esta relação institucional com todas, portanto, as instituições. O objetivo é resolver problemas e não criar problemas às exatamente. Empresas. Exatamente. É esse o nosso objetivo, é tentar resolver. Há muitas coisas que não estão na nossa mão, isso toda a gente sabe, mas recorrem a nós e nós tentamos de uma maneira ou da outra. Às vezes até uma boa palavra, uma palavra amiga, consegue dar a volta às questões e resolver certas e determinadas situações. E isso é muito importante. Olga Bandeira, olhamos então para o tecido empresarial da Freguesia de Lagares da Beira, mas há desemprego em Lagares? Há casos de alguma preocupação naquela localidade? Começa a surgir agora, sim. Há alguns casos de desemprego, mas que resolvendo a situação com o IFP, as coisas vão-se amenizando. Agora, dizer que porque está desempregado uma família inteira, isso não... Não há casos de pobreza extrema? De pobreza extrema, não parece que haja. Ou se há, estão muito encobertos. Mas se tivesse esse tipo de casos na freguesia, tenho a certeza de que eles seriam expostos, se redirigiam à junta de freguesia para se tentar resolver. Muito bem, portanto, certamente também, e vale o facto de Lagares ser uma freguesia rural, não é? E toda a gente tem o seu pedaço de terra e cultivam e vão fazendo aquela agricultura de subsistência. Exatamente. É assim que as situações têm funcionado. A dois passos da sede de concelho, Lagares da Beira, ao contrário de outras freguesias, não beneficia assim de nenhum ex-libris turístico. Por exemplo, recordo-me da Bobadela ou das freguesias localizadas no Val do Alva, que gozam daquela paisagem que é magnífica. Uma lacuna que, no entanto, é superada, não é? Na freguesia de Lagares, com o que existe e também com a organização de outras iniciativas, seja pela junta, seja pelas coletividades. Exemplo disso, por exemplo, é o Carnaval da Beira Serra, que toda a gente sabe que acontece em Lagares da Beira. É assim que se passa? Sim, como dizia, não há realmente nenhum ex-libris na freguesia que seja atração turística. No entanto, nós temos algumas coisas, alguma prata da casa que vale a pena referir, e se me permite vou fazê-lo. Temos o Largo da Feira, que tem uma fonte espetacular, uma fonte bonita. Temos também... É ali uma sala que é uma sala de visitas da vila. Temos a Igreja Matriz, que também é considerada do património arquitetónico muito bonito. Temos ao lado da igreja uma fonte que, por questões de estrada, está escondida, mas eu espero que isso a curto prazo seja resolvido. Temos também a fonte do São João, temos algumas casas brasonadas onde se pode ver o brasão em algumas fachadas, temos uma calçada romana que poucas pessoas conhecem, e temos algumas culturas antropomórficas que também podem ser visitadas. Agora, realmente, uma coisa que chama mesmo a atenção, de facto na vila não existe, mas existe só por si. Estas coisas que também são interessantes e que, portanto, fazem a beleza da vila. E vão valendo então estas iniciativas que depois acontecem. E depois temos então as iniciativas de âmbito cultural, que estão ligadas às associações. Como sabe, temos o Carnaval da Beira Serra, que está a cargo dos bombeiros voluntários de Lagares da Beira. Como sabe, atrai sempre milhares de pessoas. Este ano então foi espetacular, porque o São Pedro ajudou-nos bastante, pôde acorrer muita população para ver o Carnaval. Os bairros são muito empenhados para abrilhantar os carros com que fazem o seu desfile nesse dia. E temos depois também, da parte das associações, dos Reis Folclóricos, que temos dois em Lagares, duas festas que são marcantes na vila. Uma, que é a Festa das Vindimas, que de ano para ano vem melhorando, que é do Reis Folclórico Cultural Lagares da Beira. Temos depois também a Desfolhada, que pertence à Associação do Reis, um outro Reis Folclórico, e ainda as marchas, que também costumam brilhar na época, em junho. Portanto, e outras iniciativas, temos também da parte da Associação de Jovens, um grupo ainda recente, que vai tendo algumas iniciativas para a população mais nova. Aproveito então, se me permite, divulgar uma que eles vão fazer agora no dia 2 de maio, que é a Caminhada Noturna. E, portanto, eu convido as pessoas que estejam disponíveis para dar um pouco de saúde a si mesmo e participar na caminhada da Associação de Jovens de Lagares, que certamente não vão deixar de voltar no ano que vem. E pronto, e é assim, a prata da casa é que vai fazendo o enriquecimento da vila com o reviver das tradições que temos localmente. E Lagares da Beira, no distrito, também é conhecido pela Associação Desportiva de Lagares da Beira, e que também goza agora de, pelo menos recentemente, de instalações modernas, com complexo desportivo, com um relvado sintético, portanto também uma mais-valia para Lagares. Também é boa a relação junta de freguesia, associação desportiva? Sim, a relação institucional é ótima. Qualquer problema que surge, eles recorrem à junta de freguesia, e nós, quando precisamos dos seus préstimos, também. Mas ainda bem que refere o complexo desportivo de Lagares, porque realmente há ali um sinal que nós queremos ver resolvidos e que estamos convencidos que vai ser feito, que é conseguirmos fazer a segunda fase do complexo desportivo, porque nós temos o relevado sintético, o que antes não existia, temos um espaço envolvente que ainda não está completo, porque nos faltam os balneários, e é uma situação que realmente temos tentar resolver juntamente com a Câmara Municipal, bem como o espaço envolvente que se poderá tornar num espaço de lazer para a população e para quem venha de fora. Nós temos esperanças de que realmente isso venha a concretizar, porque é uma mais-valia para o grupo desportivo e para a vila, para a claro, freguesia, e para a freguesia e para o concelho, como é evidente. Verifica-se que Olga Bandeira segue então na linha do trabalho feito por anteriores equipas do executivo da freguesia, também socialistas, porém pretenderá deixar a sua marca na sua freguesia, na freguesia que tomou como sua há já 30 anos. O que conta fazer e que ainda não está feito na freguesia de Lagares da Beira? Olha, nós temos temos um sonho, como se costuma dizer, um sonho que já vem de executivos anteriores, inclusivamente de executivos que foram, tiveram como presidente o professor Mário Alves, que é a requalificação do quartel antigo dos bombeiros voluntários de Lagares. Como sabe, na freguesia não existe um espaço onde se possa receber um grupo cultural. Neste momento não existe um espaço onde se possa receber um grupo cultural, um coro, um grupo de concertinas em espaço fechado. Isto porquê? Porque o espaço que existe do antigo quartel dos bombeiros voluntários é um espaço, é um edifício da Câmara Municipal. E, portanto, vem sendo reclamado já há algum tempo que se fizesse a requalificação desse espaço. E que ele é um ponto negro, que não é? Que é um ponto negro, sim. E que se situa no centro da vila. E está em está em mau estado, está degradado. E, portanto, nós, com esta Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, o professor José Carlos Alexandrino, estamos convictos de que a obra vai ser realizada, até porque este executivo camarário já tem o projeto. E havendo o projeto, falta realmente pôr mãos à obra. Não quer dizer que seja feito de uma vez, pode não ser, porque aquilo é uma obra que vai envolver muitos milhares de euros, como compreendo. O que se pretende ali criar é uma sala de espetáculos. É uma sala de espetáculos, exatamente. Numa primeira fase, uma sala de espetáculos, onde realmente se possa fazer a requalificação do salão que existe, que penso que a nível de concelho, há uns anos atrás, em questões de sala de espetáculos, era uma das privilegiadas. E, portanto, não se pode deixar morrer essa benesse que a vila merece. E depois, numa segunda fase, seria então a requalificação da zona envolvente, porque estou a falar na parte de garagens, onde poderiam ser criados gabinetes para as várias associações poderem ter as suas salas, para poderem reunir, tomar as suas decisões. Eu espero que isso realmente venha a ser feito ainda no meu mandato. Trata-se esperança. Trata-se de uma obra cara? Sim, implica vários milhares de euros, de maneira que realmente só com participação e com a ajuda da Câmara Municipal isso é possível. Mas vamos tentar que, se não for feito de uma vez, que seja feito faseadamente. O que interessa é que realmente o edifício seja requalificado, porque a terra merece e é uma necessidade que temos na freguesia. Espera que venha a ser essa a sua marca? Eu espero que seja essa a minha marca na freguesia, sim. Muito bem, Olga Bandeira, está passado um ano e cerca de um ano e meio desde que tomou posse enquanto presidente da Junta de Freguesia. A esta altura, que balanço é que pode fazer do trabalho feito? Olha, é assim, como se sabe, o tempo ainda é muito pouco. Como se costuma dizer, não se fazem as coisas de um dia para o outro, não é? Mas já há obras, não há aquelas obras de grande porte que a gente chega, está aqui uma coisa enorme, bem feita. Também não é tempo disso, certo? Exatamente. Portanto, como não estamos em tempo disso, o que é que nós vamos fazendo? Nós vamos fazendo aquelas obras que são de necessidade imediata, mas uma das que até mais A visibilidade neste momento é a conclusão do alargamento do cemitério. O alargamento está concluído, embora falte um ou outro pormenor para acabar, mas está concluído. Depois temos feito uma coisa que não é visível. A gente chega a Lagares e não vê. Mas, como falávamos há pouco da economia paralela, como sabe, a vila está no interior, não é? É uma vila rural e todas as pessoas, como falávamos há pouco, têm o seu pequeno quintal, a sua pequena quinta, que não está perto de casa, mas que se encontra afastado. Então nós temos apostado bastante na melhoria dos caminhos agrícolas, porque achamos que isso realmente é o essencial para as pessoas poderem subsistir economicamente com os produtos que têm. Que produzem e temos feito grandes investimentos nesse sentido. Já que fala em caminhos, uma das entradas à freguesia, pelo menos a primeira, quando vamos de Oliveira do Hospital, não estará em melhores condições? Há projeto para arranjo desse? Sim, mas eu, quando me refiro a caminhos, não me referia a esse tipo de caminhos. Eu percebi. Referia-me aos caminhos rurais, e uma das coisas que realmente também temos intenção de arranjar é precisamente essa entrada para a Vila de Lagares, que, portanto, sai-se da estrada principal e é toda a rua, que é a chamada 21 de Junho, que vai ligar à Rua dos Bombeiros Novos. Que não, portanto, dignifica a essa vila. Essa aí precisa de uma intervenção grande também. Está previsto. Está previsto também um arranjo dessa área, sim. Mas voltando ainda às obras que estão feitas, ou, portanto, que se podem ver, temos ainda também alguns espaços que nós ajardinamos, até para dar um pouco de lazer e de beleza. De beleza a alguns locais. Fizemos também o arranjo de uns lavadores públicos, que hoje em dia já não são utilizados, mas que foram uma marca do passado da vila. Portanto, eles estão prontos, qualquer pessoa pode usufruir deles, estão aptos para isso, assim o queiram. Pronto, e temos feito realmente algumas pequenas obras que vão sendo necessárias, umas paredes que são necessárias arranjar, pronto, tudo aquilo que diz respeito às melhorias necessárias ao dia a dia da população. Certo. Um trabalho de junta de freguesia está sempre dependente também da Câmara Municipal, portanto é notória esta proximidade entre os executivos de junta e os executivos municipais. Falamos de equipas da mesma cor partidária. Como é que tem sido o relacionamento junta de freguesia de Lagares da Beira, município de Oliveira do Hospital? Eu tenho uma concepção do que deve ser a relação institucional entre Câmara e Junta de Freguesia. E não concebo que uma caminhe sem a outra estar ao lado. Porque se a Câmara Municipal não puder caminhar ou não estiver ao lado das suas juntas de freguesia, quer sejam elas da sua cor política ou não, não conseguirá realmente obter resultados, porque o Presidente da Câmara não faz tudo sozinho. Tem que ter por trás de si uma equipa que o acompanha, ao facto, mas também tem de ter ao seu lado as pessoas. E as pessoas têm-se ao nosso lado quando caminhamos já ao seu lado também. E, portanto, a relação que existe entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal é nessa base, é lado a lado. Vamos caminhando, vamos dando passos, vamos trocando ideias, vamos fazendo pressão na Câmara Municipal para resolver certas e determinadas situações. Isso tem sido feito. Da parte da Câmara Municipal tem havido uma colaboração muito grande com a Junta de Freguesia, e só assim é que realmente se compreende que haja realmente resultados positivos. Nesse sentido, a Câmara e a Junta caminham lado a lado, no caso de Lagares da Beira, sim. Passou um ano e meio desde que foi então eleita, faz um balanço positivo do seu trabalho na Junta de Freguesia. Se fosse agora, recandidatava-se à Junta de Freguesia de Lagares da Beira? Recandidatava. E em 2017? Isso agora vamos ver. Ainda é muito cedo para falarmos nisso, ainda só estamos a um ano e meio de mandato. Pronto, há muita coisa, há muito caminho para andar ainda, há muita coisa para fazer. Não sabemos, olha, é uma coisa, ainda não pensei nisso. Penso mais no dia-a-dia, no problema de resolver os problemas do dia-a-dia. Claro que chegar ao fim do mandato e ter obra feita é o que agradaria a qualquer presidente de junta e a qualquer executivo. Depois, logo veremos, fica uma questão, é uma questão a pensar, a ponderar, mas sinceramente no momento o que me interessa realmente é resolver as questões do dia-a-dia e, portanto, terminar o meu mandato dentro daquilo que me for possível. Não com os compromissos que fiz, porque não fiz grandes compromissos, fiz sim intenções de realizar coisas para bem da freguesia e da população. Vamos ver como é que as coisas correm, ainda é muito pouco tempo para podermos projetar o futuro. E a esta altura, qual é que tem sido o pulsar das gentes de Lagares da Beira relativamente ao seu trabalho? Que feedback é que têm colhido? Olha, isto é assim, nós não podemos agradar a gregos e a troianos. E depois há também a particularidade de ser uma mulher, que é uma novidade. Pois, isso ao princípio foi um bocado, com certeza, mais complicado, chegarem ali à junta, terem de ver ali uma senhora assinar os papéis, pronto, não foi, mas não, como é que eu hei de explicar? Mas nunca houve nenhum cidadão que dissesse assim, ah, como é que ela vai resolver, até uma mulher, ela não vai conseguir resolver isto, porque conhecem-me há muito tempo, não é? Pronto, sabem que sou uma pessoa ativa, que tento resolver as coisas da melhor maneira. E também sempre esteve ligada à Estive sempre à ligada junta. À junta de freguesia, sim. Mas, como eu ia dizer, não é possível agradar a gregos e a troianos. E geralmente há sempre coisas que correm bem, há coisas que correm menos bem. E as que correm bem, ótimo. As que correm menos bem, nós vamos tendo que dar a volta à situação e fazer com que as coisas se tornem mais agradáveis. De maneira que o balanço em relação à população, eu penso que é positivo. A população acho que me reconhece, neste momento acho que me reconhece como presidente de junta, como a pessoa que está ao lado deles para resolver os problemas, e sabe que se não conseguir resolver realmente é porque não é fácil de os resolver, porque as coisas fáceis resolvem-se de um dia para o outro, as coisas mais difíceis é que levam o seu tempo e é que levam as preocupações de todos nós, não é? Concordo perfeitamente, Olga Bandeira. Na Rota pelas Freguesias, a Rádio Boa Nova passa assim por Lagares da Beira. Em destaque esteve então a vivacidade desta freguesia, situada aqui bem perto da sede de Conselho da Libra do Hospital, a iniciativa empresarial e as respostas a vários níveis que continuam a assegurar-se a população local foram tema desta conversa, uma conversa aberta com Olga Bandeira, a filha da terra em quem o povo confiou em 2013 para gerir os destinos desta localidade que é então Lagares da Beira. Olga Bandeira, agradeço-lhe a sua presença nesta entrevista da Rádio Boa Nova, neste programa Conversas da Rota pelas Freguesias. Não sei se terá mais algum assunto que gostasse de partilhar connosco. De qualquer forma, obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço e, se me permite, gostava de finalizar com uma palavra de agradecimento à população de Lagares e dizer-lhes que a Junta de Freguesia vai continuar a tratar todos os lagarenses, sem exceção, com a atenção, com a educação e o respeito que merecem, o que contribuirá certamente para uma sã convivência entre todos e entre todas as instituições da nossa vila. O nosso apoio continuará a ser o mesmo de sempre. Estamos disponíveis para receber todos na Junta de Freguesia e fora dela, se assim o entenderem, e tentar resolver os problemas que nos venham a colocar. Agradeço a compreensão, porque tenho a certeza que sabem que as coisas, umas levam mais tempo, outras levam menos tempo, mas que com paciência, com bom senso, as coisas se vão resolver. E endereço também os meus agradecimentos mais uma vez à Rádio Boa Nova por me ter recebido e por ter dado esta oportunidade de